DJ Tubarão Saudade, fazendo bater mais forte o coração do paraense. Bora pra cima, bora dançar! Dá-lhe, meu lendário! Bora, tu vai ou não vai? Você vai me chamar por onde for, vai gritar por meu amor e sentir, solidão. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Bora, Jairinho! Tu vai ou não vai? Você vai Glacial. Sente falta do meu braço Glacial, pra matar o seu cansaço depois de tanto medo. Glacial no show domingos. Vai Glacial. Você vai ver de frente a saudade. Saudade. E saber que na verdade sou teu homem, meu amor. Minha produção quer trabalhar. Lendário Rubi, aqui nosso show é fazer você dançar. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço depois de tanto me amar. Vai, você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade sou teu homem, meu amor. A mulher que tem dois corações, a mulher traíra, tu tem ou não tem? Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Será que você não tem medo, Rubi, do sofrimento de Tuba? Às vezes horas pensando o que será de nós. Espero ele ir embora, espero outro ir embora, pra chegar minha vez, para chegar minha vez. Lá vai eu! Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Quando está comigo, é nele! É nele que está. Bora, Henrique, como é que é? Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Essa desgraçada não ama ninguém! Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Dá-lhe do... Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido. Bora, minha produção! Só sabe fazer falsidade. Essa música é da Val, ela que dá valor. Bora, Val! Dia 6 lá, lá em Paragominas, hein? Queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo? Bora, produção! É nele que está. Cadê minha produção? Quando... Chega junto aí, bora fazer a onda. Quem é você que não sabe a quem está amando? verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém. Alô, Teiro, alô, Ipanema. É Rubi, é Rubi, é Rubi. Atenção, Rubi. Há mais de meio século atravessando gerações e gerações. Tu sabes. Olha a nave! Eu sou moleque doido. Tu sabe que eu sou moleque doido. Lorde Som, Gato Negro. Já, já, já. Assim. Essa música é do tempo do Clailson. Não saía do JR, meu. Só quem dá valor nesse lendário! We don't need no education. Bora viajar! We don't need no thought control. No dark sarcasm. Toda a galera da RW Multimarcas aí com a gente. Um abraço aqui no Tubarão Poregrê. Hey, hey, hey, teacher, leave them kids alone. All in all, it's just a little brick in the wall. All in all, it's just a little brick in the wall. I want to break free. Poderoso. Toda a equipe Sorrubi do Vata Valor. Alô, Sorrubi. Levanta a mão pra cima. Quem é do Rubi? Rubi Poderoso. Ei, aqui é o lendário. É soldado Evaldo. Tu é considerado. Tu quer tomar todas. Ora, vão. Seguidor Ianete com a gente aqui no lendário. É, Vanessa, depois de conversa. Uma lenda nunca se apaga. Lendário Rubi Saudade. 68 anos de tradição. Me chama, minha gata, me ranha na tua cama. Alô, Junho Alucinado! O hino da felicidade é o lendário! Tubarão já patrocinado pela Lu Modas. Já caiu aqui no meu PV. Tubarão já patrocinado pela Lu Modas. Só quem tá feliz, só quem tá feliz, levanta a mãozinha. Só mas vai, minha irmã. Quem tá feliz? Quem tá gostando desse lendário Rubi? As mulheres solteiras, dá um grito aí! As mulheres solteiras! E os homens solteiros, cadê? Quem é homem de verdade vai dançar essa aí, ó! Se rasga, vai Sheila, vai, vai, vai, vai. Nosso amigo Fernando, lá de São Paulo, obrigado, hein. Bora, Fernanda. Cheirar, e se eu quiser beber? Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Pago tudo que eu consumo com o suor do meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. Eu um dia me apronto, tenho pé. É lendário, é lendário! Eu só posso ter chamego. Rubi. Com quem me faz cafuné. Como vampiro, morcego é o homem e a mulher. O meu linguajar inato. Eu não estou falando bem. Amores e amigos de fato. Nos lugares onde eu chego. Eu estou descontraído. Nem que eu tivesse bebido, nem que eu tivesse fumado pra cheirar na vida alheia. Mas digo sinceramente, na vida a coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. Eita, chama, pai dele! E naquele tempo? Daquele tempo de menino, ainda tenho no meu peito muita saudade. Saudade. Campeão, estilingue no pescoço e papagaio pra soltar. Mamãe me acordava cedo, menininho, toma banho, vai se aprontar. Vou ficar lhe vigiando e no caminho da escola você vê se dá um jeito de não se sujar. Já tem CD do Tubarão por aí, hein? Uma chegada na lagoa. Vai no House Mix, pega o teu. Ou com o nosso parceiro Jacaré, CD ao vivo do lendário. Cumpra o teu. Chegou primeiro, minha primeira namorada se perdeu de mim. E só ficou minha viola, meu cavaco, meu pandeiro e tamborim. Que tempo bom, que tempo bom. Que não volta nunca mais. Tempo de menino, ainda tenho no meu peito muita saudade. Roda pinhão, estilingue no pescoço e papagaio pra soltar. É o nosso lendário Rubi. Mamãe me acordava cedo, Rubi. Menininho, toma banho, vai se aprontar. Vou ficar lhe vigiando e no caminho da escola você vê se dá um jeito de não se sujar. E sempre com os meus amigos, uma chegada na lagoa não fazia mal. E não faltava um bate-bola no campinho improvisado no quintal. De tudo que chegou primeiro, minha primeira namorada se perdeu de mim. E só ficou minha viola, meu cavaco, meu pandeiro e tamborim. Eita, tempo bom! Que tempo bom, que não volta nunca mais. Que tempo bom, que não volta nunca mais. DJ Tubarão, autoridade absoluta quando o assunto é saudade verdadeira. Simplesmente inconfundível. Dá-lhe Tubarão. Ah, um brilho tão profundo nos teus olhos. Ah, eu sinto que o amor sobreviveu. Ai! Há um calor dentro do meu peito. Quero te dizer que tudo vai mudar. Vem dançar. Te peço, fique um pouco mais comigo. Por favor, pense um pouco em nós dois. Teu amor sempre me alucina. Sou aquele que vive pra te amar. De hoje aqui em Ipanema, meu parceiro Renan e o Marlon, aqui ao lado do meu parceiro DJ Boy, Tubarão Jairinho, o mestre DJ Gilmar. E aí, Dinho? E os parceiros ao lado aqui com a gente. É isso mesmo, e a saudade vai rolando aqui no Ipanema do Outeiro, e o Tubarão vai detonando. Detona, Tuba! Hoje eu tô por conta do Tubarão, viu, filho? Não te

vocês. É por você. E o tubarão. Que canto. Bora engordar. Pode tudo transformar. Pode tudo se. Equipe Explosão, obrigado, hein? Os passageiros da NAF. Pra mim. Uhul. Aconteça, seja lá o que for. Da saudade. Cada dia que passar eu quero ainda. Obrigado, Castelo! E Panema de Orteiro foi empadego demais, hein? É por você que canto. Um dia, alguém disse, tubarão. Qual é a música pra você mais linda da saudade? Pra mim é essa. Escuta essa letra! Você para mim é um pássaro que voa pra longe ao amanhecer. É mais livre que o vento no espaço. É o ar que eu respiro para... Olha aqui você! Você para mim chega ao entrar. Sem você eu não durmo. Sem você não durmo. Sem você. Sem você. Eu não sinto fome. Quase não respiro. Longe dos seus braços. E eu? Eu não sou o mesmo homem. Sem você. Sem você não durmo. Sem você eu não sinto fome. Sem você não sinto fome. Seus braços, eu não sou o mesmo homem. Você para mim é a água que eu bebo, fonte onde a sede pousa. Atenção, Castelo! Céu. Dá um cheiro rapidinho do nosso parceiro Clailson, hein? Alô, Castelo! Você é o rio que eu sei navegar. Você para mim é o chão que eu piso, me dá sustento e também a flor. Você é o caminho. Pega da música, cara. É o seu amor. Sem você. Sem você não. Ai, minha fascinante. Sem você não sinto fome. Eu quase não respiro. Olha o Bibolo, que agradecer a Chias, que veio do Maranhão prestigiar o Rubi, hein? Obrigado, hein? Sem você não durmo. Sem você. Sem você não sinto fome. Quase não. Longe dos seus braços, eu não sou o mesmo homem. Se a mulher da sua vida tá com raiva, oferece essa aí, ó. Teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu. Eu me apaixonei por ti. Dá-lhe meu lendário! O jeito de falar me dominou. É muita onda! Tua boca me condiz. Sábado, Baile dos Coroas do Tauari. Tipo... Lendário Rubim, Pop Saudade, o Tuba tá lá. Teu corpo sensual me enlouqueceu. Olha só, Tubarão, domingo lá no Jiquiri, em Bragança. No Bar do Luiz, nosso lendário Rubi. E daqui nós vamos lá no Jurunas. A poesia do meu sonho, és o meu porvir risonho, meu amor, minha paixão. DJ Tubarão Saudade. Agora minha vida tem sentido. DJ Tubarão. Eu ter te conhecido. Meu coração, quem me diz que és uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Bora recordar! Sem o teu amor, tudo em mim mudou. Já não sei o que fazer. Tudo é tão ruim. Você aqui, como posso? Ixi, é lendário. Ixi, é Rubi. Soldado Evaldo, mais uma vez, obrigado. Você, toda a sua comitiva. Aqui, roteiro, no Ipanema, obrigado, hein? Valeu, valeu. Passageiro. Não se vá. Moranice. Oh, Unice. Meus braços te esperam, oh, Unice. Como eu quero te amar, meu amor. Vem sentir o quanto eu mudei. Só mesmo eu sei, oh, Unice. Minha vida tão triste, oh, Unice. Sem você não sou nada, meu bem. Meu amor não aceita o fim. Sempre que perguntam onde está você, eu não sei. Nossa amiga rainha da capa. Ele é próximo do tubo, hein? Jarinho de Gilboy e o mestre Gilmar. Reta final! Meu amor, que farei nessa vida sem você? Por Deus, não se vá. Meu bem, não se vá. E a nossa reta final, valeu! Meus braços te esperam, oh, Unice. Como eu quero te amar, meu amor. Vem sentir o quanto eu mudei. Só mesmo eu sei, oh, Unice. Minha vida tão triste, oh, Unice. Sem você não sou nada, meu bem. Meu amor não aceita o fim. DJ Tubarão Saudade. Mostrando sempre a verdadeira essência da saudade. Uma nova era chegou. Seu som do lendário! Satisfação! Valeu, valeu, valeu! Nosso amigo Ciborgue Doteiro. final! Gil de Boi, mestre Gilmar, Caixinho. Se inicia com a mão de compromisso aqui fazer Tuba. Equipe Explosão, valeu. Eu plantei l'ombragio por nascer la magia. Valeu, minha equipe, eu sou o Rubi. Nosso grande parceiro, Soldado Evaldo, Felipe Hightech, é Louval. Valeu, Rainha da Caba, Renan Marlon, RW Multimarcas. Tamo junto, valeu pela presença. E aí? E aí? DJ Tubarão, haja coração. DJ Tubarão, esse sim. E a nossa última. Obrigado, Otero. Obrigado, Ipanema. Sorte dela, vila, meu que compra. Leva o que manda eu nessa que carrega. Ei! Ei! Ei! Aqui é o lendário. Ilusion, charlatanis, make up a legend. O lendário. Eu sou Rubi. Eu sou o Rubi! Olha aqui, meu, sou o Rubi, aquele abraço que eu tô, bora crer! Aqui, Tuba! Depois dessa festa, continua curtindo o som! É o lendário! Escala tudo, meu técnico. Rubi, Rubi, poderoso. DJ, DJ, DJ. DJ Tubarão Saudade. DJ Tubarão Saudade. Lendário. Obrigado, Oteiro. Obrigado, Cochelo, todos os seus colaboradores, pela festa maravilhosa de hoje, a ressaca dos filhos de Nazaré, e a cada um de vocês que compartilharam essa amizade, essa alegria, você que veio buscar a boa diversão. Tá aqui, aonde? Rubi. Do Rubi. Obrigado. Olha, ainda tem CD do DJ Tubarão. Daqui só tem três, olha. Compra o teu, só tem três CDs. Já jadinho show! Obrigado, Givaldo, gravação chinês. Obrigado a toda a nossa produção, nossos colaboradores também. Clailson, tá com a gente, nosso gerente. Em nome de Lu Modas, valeu!